Atendendo a pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça condenou dois ex-agentes públicos do município de Ipatinga, no Vale do Aço, e dois dirigentes de uma agência de desenvolvimento institucional por terem realizado contratos com dispensa indevida de licitação em 2005. O atual prefeito, que era o gestor municipal na época, também foi denunciado pelo MP, mas não chegou a ser julgado por ter sido reconhecida a prescrição punitiva em relação a ele, que tem mais de 70 anos. Conforme a sentença, o ex-secretário municipal de administração e o ex-diretor do Departamento de Suprimentos da Prefeitura realizaram 10 contratações irregulares com a agência, que não preenchia os requisitos legais para dispensa de licitação. O prejuízo causado aos cofres municipais foi de cerca de R$ 524 mil. Segundo o MP, para beneficiar o presidente e o diretor executivo da agência, os ex-agentes públicos ocultaram e falsearam informações sobre a empresa contratada. O MP comprovou ainda que, além de a entidade contratada não apresentar inquestionável reputação ético-profissional, requisito necessário à dispensa de licitação, não foi demonstrado se os valores fixados nos contratos correspondiam aos de mercado, já que não houve levantamento nesse sentido, nem mesmo se os serviços contratados foram prestados integralmente. Ficaram dúvidas também sobre a aplicação dos valores recebidos pela agência, que não possuía sede própria e funcionava, supostamente, no endereço profissional de um escritório de contabilidade de parentes do presidente da entidade. Os réus foram condenados a 5 anos de prisão e multa. Ainda cabe recurso da decisão. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.